Tal 991-033-198, boa viagem. Contato 198, muito obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, total 9911. Total 9911, subo 310, saída Momo, contato radar na decolagem, total. Quem mantém perfil da Momo, livre ascensão 310, total 9911. 260, agora com a torre 18, decimal 6. Decimal. 2 de gol, 260, estabilizado, LS, vai achar travado. 260, pouso autorizado, uma centena com 12 nós. Eu vi pouso, 260. Em November Alpha, faça um 360 pela direita e reposte nova perna contra o vento. Tem condições de ingressar pelo corredor forte no litoral norte? Autorizado por este controle. 1000 pés no corredor forte, o Olimpo 03 após, vai ingressar no corredor Interlagos. Charlie, November, Tango, contact now receipt center, 125, small 1, pick up, 133, small 5. Visual com campo, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, para ingresso no circuito, torre 118, decimal 6. 118, meia Serra. Charlie, November, Tango, contact now receive center, 125, small 1, 133, small 25. Papa Tango, Oscar, Vitor, uniforme, prossiga para o nível de voo 050. Para o 050, Oscar, Vitor, uniforme. Charlie, November, Tango, Salvador, approach. Uma centena com 15 nós, antes da CRA, reporte solo controlado. E autorizado, antes da CRA, inspeciona pouso na cabeceira da 17, prosseguir intacto até a baixa altura. Autorizado, pouso parado, cabeceira 17, antes da CRA. Serra. Papa Romeu, Índia November Alpha, da presente autorizado cruzar o campo com Proa Norte, o Índia November Alpha, reposte livrando o eixo 9028. Gente, Proa Norte, para cruzamento de campo, November Alpha. Ok, agilizando na medida do possível, Índia November Alpha. Gente, agilizará na Alpha. Contact now, receive center 125, small 1, pick up 133, small 5. Contact now with the control 125.1 or 133.25. 133, decimal 25, pick up. 133, decimal 25. Charlie November Tango, Salvador approach. Gente, Oscar Vitor uniforme, após desvio para a Duna. Bom dia, táxi à direita Alfa, voz à esquerda Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, chama na ingresso no 1. 38, pátio 4, autorizado. Charlie November Tango, 125 small 1, pick up 133 small 25, contact now receive center. Salvador, Charlie November Tango. Charlie November Tango, contact now receive center, 125 small 1, pick up 133 small 25. We are ready. should in contact with you before, so we pass already with receiver. Thank you. Transferência aqui para o controle. Cliente, pro lado do buraquinho, aguardando a transferência, no liberal. 7, a sua identificação, chegada a ponto desse, manter o nível de voo 040. 040, ponto, 4207. Oscar Vitor, uniforme autorizado, 3.000 pés, o ajuste em Salvador, no 095. Autorizado 3.000, 095, Oscar Vitor, uniforme, aprovando, doutor. Tomei, autorizado, puxe, acionar, chame pronto para o táxi. Chamando para o táxi, 5486. Oscar 04, a sua identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o 050. Nova 3 ao 39198, boa viagem. 198, obrigado, boss. November Alpha, transfere 18198, controle até regresso. 1980, grato, November Alpha. Do perfil da El. 1983, suba ao 360, saída da El. 360 da El, 983. Firme? É o 3602. Então, podia fazer uma gentileza e confirmar se chove nesse momento em Porto Seguro? Tá, vou checar aqui com ele, só um minuto. Cadê? Obrigado. Bora. Aero 2703, é o controle. Você tem condições de voar sob regras de voo visual na Pro 005 livre de formação? Sim, a princípio sim, nós estamos a 24 milhas agora sobre o mar, a vocês e estamos em condição de voar. Gente, necessito que o senhor voe nessa proa para livrar o eixo de decolagem, evitar conflito com aeronaves em decolagem. Gente, preciso que o senhor ingresse pelo corredor forte pela linha do litoral. Matheus, vamos fazer isso. Patiuno, 1260. No 260, ingresse no PAT, portão 04. 04. 512545, muito obrigado. E segundo a informação lá do controle, Porto Seguro, informou que o teto está de 800 pés, 2 mil de visibilidade, pista molhada, chuva leve. Obrigado. Solo é o 35486 para táxi, está com 4 horas de autonomia, BOP de 18, alternando Salvador. 1-5-0-0-PES. Sube e mantenha, 1-5-0-0-PES. Afirmativo, para evitar tráfego da Força Aérea em aproximação pelo corredor forte, o Índia Nova Uberaba. 1-8-6. Afirmativo. A nave está agora na sua posição de 1 hora, 16 milhas, com proa norte, mantendo 1000 pés. É um P3. Meia. É, a ingresso à esquerda via quilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Via pátio 3, nós chamamos para ingresso no pátio 1. 3, 2, 9, 6. Eu vi do Mike Juliette Delta. Meia dúzia a bordo. Meia dúzia a bordo, 3 horas de altura, vai alterar. E o Mike Juliette Delta, reporte para o cruzamento da 1735. Mike Juliette Delta. Delta. Autorizado, reporte na Taxiway Lima, o Mike Juliet Delta. Ponte principal, 3296. Sonho, 5486, ponte espera da 10, a linha e decola o trip 5486. Pista 10, uma centena com 12 mais. A linha decola o trip 5486. Vitor uniforme, está visual com o campo? Afirmativo. Torre agora, 118, decimal 6. 86, pode ir. Torre, bom dia, Papatangosca, Vitor uniforme. Ok, Anselmo Lima Tango, autorizado voo local, sobrevoo de Simões Filhos. Simões Filho, a 500 pés. Decola da 17 com Proa Norte. Acione o transponder 0150, o controle em 119, decimal 8, e a torre 1186, Hotel Lima Tango. Ok, decola. Está livre, uma centena com 15, o mini 15 no ajuste, o Oscar Vitor. Uniforme agora, da pessoal. Qual o... POB? E o tempo de voo? Oscar Vitor uniforme. Vitor uniforme, livre pouso. 251-3325, gol 983, manchete. Max Juliette Delta até o ponto de espera via Juliette Alpha. Reporte no ponto de espera. O ponto de espera da 10 via Juliette Alpha, Mike Juliette Delta. Tiro, fuma na esquerda e segue a linha do litoral, corredor forte, o Olímpico 03. Matango, acione e chame táxi. 5486 aos 46, 19-8, boa viagem. 8, obrigado. Matango, prossiga. Tá livre, chame táxi. Azul 4207, curva chato do vetor para sinal ILS, checo sair da pista no zero, curva à esquerda para 200, limite ao localizador. Está autorizado, descida para 2000 pés, livre de restrição, ajuste 10 no seu. Esquerda 200, descendo para 2000, limitado para o localizador, 4205. Outro 5486. 5486. Suba ao nível de voo 200, saída Momo. 200, saída Momo. 5486. Dali Alfa Tango, senhor. Tá no pátio para acionamento, conforme notificação. Essa localidade, Serra Juliette, Novembro Yankee. Onde é que fica? Confirme. Sim, senhor. É o Hotel Itanete, tá? Olimpo 03, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, mantendo 1.500 pés. Tráfego é um Charlie 150, Olimpo 03. Olimpo 03 está ciente, não visual com o tráfego. Ciente, Índia November Alpha. 01117, controle 119 decimal 8 e torre 119 decimal 6, é o Charlie Alpha Tango. Alô, bom dia, Papa Tango. Oscar Vitor uniforme pousou e livrou na Eco, qual o estacionamento? Ok, tá livre, táxi à esquerda aí pelo pátio 3. Chame para ingresso no pátio 1, Oscar Vitor uniforme. Salve, decolagem 1 centena com 15 nós, hotel Limatã. Vai, nessa para o táxi, ok? Para. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Quem chamou? Papa Romeu, Mike Papa Lima. Autorização Praia do Forte, Serra Juliette, November Yankee, está no Pátio 5, para autorização com 4 abordagens. Guarde para a Copa, Mike Papa Lima. Guardando. Solima Tango, mantenha para o norte, agora a transferência. Tá. Torre, olhinha pro 03, através de Interlagos a 1000 pés, para ingresso, circuito de tráfego, pista no 0. Olhinha pro 03, mantém afastado da o eixo de decolagem, ok? Ciente, 03. A Lima é, é o solo? Tá, escuta. É, pra que horas foi a notificação? Tá agora pra 12h45. Certo. Sim, fique, tá visual com o tráfego agora decolando da pista 1-0? Negativo, tá a 5.4 milhas do campo, o ônibus 03, na linha do litoral. Sim, eu tenho um tráfego agora decolando da pista 1-0, tá, já cruzou a sua altitude, tá autorizado o ingresso na perna do vento, o Olimpo 03. 03, autorizado o ingresso na perna do vento. Mike Juliette Delta, ao 50198. Uma boa viagem. Não para, voar Puca. Mantendo a prancha de decolagem, vai dando autorização para voar Puca, Mike Juliette Delta. A zero. 350, stand by. Mike Juliette Delta, está autorizado para da posição Puca. Puca, Mike Juliette Delta. Os três ingressando para a 200, forma que arremete no ar primeiro. Azul 4207, para o localizador esquerda 135, reporte estabilizado. Esquerda 135, reportará estabilizado, 4207. Joker 04, reduza para 1909, seguir tráfego da Azul, posição de 12 horas, 8 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, é um eco 90. Ok, eu modificar a decolagem com o plano nordeste, ok? Ok, decola para o nordeste. Você tá no pátio 5, é isso? Afirmativo. Qual é o problema? Somos 06. Ok, chame a torre 1186, Thiago Alfa Tango. 1186, Thiago Alfa Tango. Torre Salvador, o Papa Romeu, Thiago Alfa Tango. Elevatango, tá no pátio 5, próximo para início de pátio de decolagem. Gente, reporte na interseção, pronto para decolagem, até Elevatango. Reportará, tá ali, Alfa Tango. Hotel Limatango e a torre. Prossiga. Ok, você comprou a norte no controle, agora 198, Hotel Limatango. Cargo. O Olimpo 03 visual com Alfa Terra 50, a sua frente agora. Negativo. Gente, reporte nova perna do vento. Permanente do controle, o Hotel Limatango. Cargo. Controle, o direto do Rô, na chegada amada, poderia voar Itácia presente, na Mundial de Rio. Autorizado, Juliette Tango Zulu, Proad TAP, desça até o 050. 050, Proad TAP, Juliette Tango Zulu. 86, o Michael Paz. O Thiago Alfa Tango já está no ponto de espera. Vai liberar o programa para a aeronave fazer a passagem ao Thiago Alfa Tango. Sim, o Thiago Alfa Tango pode ingressar aí na pista e aguardar para a decolagem. Abaixa a altura, ok? Até batido, Thiago. Vai abaixar a altura até 1-7? Vai a baixa altura devido a um azul agora na final, até a cabeceira 17, o Thiago Alfa Tango. Ok, 17, abaixa a altura, Thiago Alfa Tango. Tá livre, chame táxi. Tá. Autoriza a perna do vento para o Olimpo 03? Autorizado, ingressar na perna do vento, pista 90 e aguardo para girar a base, Olimpo 03. 03, é. Recebeu a informação de ticket do tráfego anterior a 100 pés defasado de altitude aqui. Sim, era o helicóptero, uma CA-50, estava na rotatória. Cliente. Bate final e alerta com você. Passando na do vento 03, para arremetido no ar. Verifique ajuste no 095 Salvador, o Otólio Matamba. Ok, está batendo agora 550 pés, Otólio Matamba. Palima acionado para frutar. Vai para Palima, chama para ingresso. Chama para ingresso. Oi, Salvador, 204, excelente. O Matamba está na cabeceira 17, visual com a aeronave. Está visual com a aeronave agora, o da Força Aérea, agora na perna do vento? Afirmativo. Gente, a retaguarda do tráfego, decolagem autorizado, uma centena 14 nós, Thiago Alfatango. Decolando para o Nordeste, Thiago Alfatango. 04, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 04, baixou para nós. Mais Papa Lima, ingresse e decole, comprou a Nordeste, uma centena com 14 nós, o Mike Papa Lima. Ingresse, decola a Nordeste, o Mike Papa Lima. Thiago Alfatango está fora do solo. Papa Romeo, Mike, Juliette Delta, agora com centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Meia direito, 1219. Direita, zona área, azul 4207. Charlie Alfatango, prossegue, comprou Nordeste 198, boa viagem, até regresso. 198, Charlie Alfatango. Olha pro 03, tá visual com a aeronave nacional. Ok, Olimpo 03, visual com a aeronave da Força Aérea Nacional, autorizado a girar a base para o final 97 e aguarda para prosseguir com a RMX do Norte. 03, autorizado a girar base, né? Chamará para remetido. Alfa Kilo, Pátio 3, chamará para ingresso no Pátio 1, azul 4207. Ok, 04. 04, vem machado travado. Mike Papa Lima, Pro Nordeste, 198, seu regresso. 198, seu regresso, grato. Oi, Salvador, confirma pro Thiago Alfatango, é 119,8, controle, Salvador? Firmo, 119, décimo 8, Thiago Alfatango. Ok, tá chamado Thiago Alfatango. Ari, desça e mantenha o 060. Controle, Salvador, é o Papa Romeo, Thiago Alfatango? Controle Salvador, bom dia, o Thiago Alfatango decolou setor, o Mike Papa Lima decolou setor Nordeste, transfere. Mike Papa Lima, proa Nordeste, 500 pés, na escuta permanente do controle. Sim, Matheus, na sua escuta permanente, informa que o Thiago Alfatango estava lhe chamando. Thiago Alfatango, prossiga para o controle. Está no través de buraquinho, está mantendo 500 pés litoral. Ciente, Charlie Alfatango, não tenho contato radar com a sua aeronave. Fique atento a tráfego do Mike Papa Lima. Agora, posição de 12 horas. Já recebeu a altimetria e o seu alvo no radar, o Charlie Alfatango. Mantenha 500 pés, fique atento a tráfego. Tá ciente da aeronave, sabe? Tá na vertical de buraquinho, é o Thiago Alfatango. O Mike Papa Lima informa o tráfego do Thiago Alfatango na sua posição de 12 horas a 0.5 milha. O Mike Papa Lima tá ciente do tráfego visual? Ciente. controle, Salvador Bona 738, batendo 1-7-0, bom dia. Meu 738, tá autorizado até o nível de voo 060 na chegada à Mari. 060 na Mari. Trip 5486, chame agora o centro Recife. Frequência 126.85, alterna 125.45. 5465 and departure control 119.8. 5-0 would be Upper Whiskey 5-8, runway 10, left turn after departure. Be the Puka departure, Alpha Romeo uniform transition, clock 5465 and departure brakes 1198. Correct, the readback is correct, come ready to start the pushback. Okay, American 980, roger. 5 toques arremetidos e 1 posicional. Vindo, Juliette Tango Zulu. Ciente, após o etapa será reautorizado 2000 pés, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Bono 738, vou direto etapa. Direto etapa, 38. Solo Azul 4207 para ingresso no parque principal. É, tô aí, Salvador. Bom dia, estou passando mais por Trot Quebec. Mike Fox Trot Quebec, pátio 5, pátio 3, depois para o cruzamento da pista 17. Aqui, voltar na papá para cruzamento. Direto Tango Zulu está propondo a partida presente, uma modificação. E se possível a partida agora na proa de Paris, Paripe. O Direto Tango Zulu está continuando a descida. Direto Tango Zulu, desça para 1500 pés, a gente estava dando 015, está autorizado proa de Paripe. É, prossiga via corredores. Ingresso no Bonfim após Interlagos. Direto Tango Zulu. Ok, para ele parece bom fim, Interlagos, o Juliette Tango Zulu, muito grande. Afirmativo, o Juliette Tango Zulu, plano modificado 1302, agora prossegue em condições visuais. Tango Zulu. Papá, pronto para o cruzamento, mais forte para você. Autorizado, Mike Foxtrot Quebec, cruzamento pista 17, táxi Mike Lima, e na Lima vai chamar o sol 1219, o Mike Foxtrot Quebec. Quebec, autorizado, cruzamento na Lima 1219. Prossiga. Controle. 10, 1, 7, direita, corredores, axé, caixa pregos, acione 0, 1, 13, no controle em 19, 8, torre em